no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Clube da Fraternidade. Esse amigo de vocês que todos os domingos e nas reprises, né, que vocês já sabem. Olha, é sempre com grande prazer que nós iniciamos o programa e hoje, cada vez que nós estamos cada vez mais próximos do Natal, né? Então, aquele sentimento natalino invade todos os ambientes. Eu espero que você já esteja também sentindo esse sentimento de felicidade, né? Que deveria, na verdade, habitar no nosso coração o ano inteiro. Mas na época do Natal a gente sabe que a gente fica mais sensível e dizem os espíritos que Jesus se aproxima da Terra na época do Natal. Eu acho que é por isso que todos nós mudamos um pouco o nosso sentimento. Vamos agora à leitura de um trecho do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Suicídio. Nos dizem os espíritos, no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. É assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalhos fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física, que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se enforcaram carreiam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. E os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo o tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento que disponham. Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Olha, é sempre importante, é uma das missões da Rádio Rio de Janeiro abordarmos um tema tão importante quanto esse, o suicídio, para prevenir. Temos que falar para prevenir. O suicídio não é saída para nada. Pelo que lemos aqui, vou dizer novamente o livro, ditado pela FEB, Religião dos Espíritos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E lá o capítulo fala sobre suicídio. Então, se você quer saber mais informações, procure, que tem vasta bibliografia de livros espíritas que abordam esse tema. Mas como estamos no Clube da Fraternidade, né? Temos que prestar contas. Isso, é para isso que existe o Clube da Fraternidade. E como sempre, recebemos aqui uma lista da assistência Paulo de Tarso. Todas as semanas, o nosso querido Jonas Guimarães de Brito, presidente daquela instituição, nos manda, assinado aqui pela Simone. Poxa, é uma relação do dia 3 de dezembro. Campanha a seu critério. Essa lista começa com Manuel Vicente da Silva, Lídia de Souza Bastos e termina com Alice Guimarães de Brito. Não dá para ler todos os nomes, vocês sabem, né? A lista é grande. Ainda da assistência, Paulo de Tarso. Temos aqui, através de recibo 34606, é anônima, 34607, Haroldo José dos Santos, e através de recibo, o último nome é 34618, recibo de Zoraide Marcelino de Souza. Através de boleto, José Deodoro Cândido, e o último boleto é de Dalva Alves Queiroga. Todos prestaram contas lá na assistência Paulo de Tarso. No dia 7 de dezembro, através da festa do quilo que eles sempre fazem, todos os meses eles fazem. Só temos a agradecer e pedir assim, bênçãos à instituição Assistência Paulo de Tarso, porque eles fazem um trabalho primoroso e é de lá que vem a Ave Maria de todos os dias às 18 horas. Temos aqui a prestação de contas também do CELD, o Centro Espírita Leon Denis. Eles prestam contas aqui, olha, do dia 7 de dezembro. Começa com Alzira, recibo 5631, e termina com Leonor de Ascensão Serra. Então, todos que prestaram contas lá no CELD para a Rádio Rio de Janeiro, ajudando a Rádio Rio de Janeiro, só temos a agradecer, porque é um depósito sempre muito importante, qualquer ajuda que venha do Movimento Espírita. Nós sobrevivemos graças ao Movimento Espírita. Música. Temos aqui a prestação de contas também mensal do Centro Espírita Amaral Ornelas. Esta prestação de contas é assinada pelo Gilberto Marques dos Santos, que é o tesoureiro dessa instituição. Então temos a prestação de contas aqui do mês de setembro. Aqui cópia de todos os recibos. Olha, o primeiro é de Neuza Araújo. E o último recibo, número 34202, é de Marília de Fátima Costa. Olha, cópia do depósito no Banco Bradesco em nome da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Mas o Gilberto Marques, que é o tesoureiro, também enviou a prestação de contas de outubro. Então, atenção, colaboradores do Centro Espírita Amaral Ornelas. Temos aqui também o recibo número 34203 de Leibia. Não dá para entender muito bem o nome. Peço desculpa, mas o recibo é 34203 e termina com Alísio Silveira Filho, recibo 34214. Então, a cópia do depósito também no Banco Bradesco. A todos do Centro Espírita Amaral Ornelas, que fica na rua Doutor Leal, 76, aí no Engenho de Dentro. Atenção, comunidade do Engenho de Dentro, todos que participam do Centro Espírita Amaral Ornelas, um forte abraço a todos vocês por nos ajudar. Olha, recebemos um e-mail de uma pessoa que reside nos Estados Unidos. E diz assim, ó: boa noite, resido nos Estados Unidos e antes eu residia em São Paulo, por isso não conhecia a Rádio Rio de Janeiro. Olha que interessante, foi preciso ele se mover 10 mil quilômetros para conhecer a Rádio Rio de Janeiro, né? Foi morar, saiu de São Paulo, foi para os Estados Unidos, 10, 12 mil quilômetros de distância. Descobri a rádio visitando o site da FEB. E desde novembro escuto o programa pela internet. Estou muito feliz e quero parabenizar a todos pela excelente programação. E aí eu abro um parênteses, quero dividir aqui essa excelente programação com os nossos programadores espíritas, que também são voluntários. Olha, você que ainda não conhece a Rádio Rio de Janeiro, os programadores, todos eles que fazem programas espíritas, são voluntários, como os diretores. Eles vêm aqui à rádio, marcam o dia, fazem os seus programas, gravam. Muitas vezes vêm no intervalo do trabalho, vêm aqui, grava o programa, volta para o trabalho. Então, é um trabalho muito sério, feito por todos os programadores espíritas aqui da Rádio Rio de Janeiro. E nós somos muito felizes pela qualidade dos programas feitos por todos eles. Agora, também agradecemos aos programas arrendados, que são todos também de ótimo nível, né? Ele continua dizendo assim: estou muito feliz e quero parabenizar a todos pela excelente programação. Eu também estou acompanhando a leitura de Nosso Lar pelos arquivos de áudio e solidifico o aprendizado valioso desta obra escutando o programa de mesmo nome. Parabéns! Que Jesus ilumine a cada um que trabalha na rádio. Agradeço a Deus que me deu a graça de descobrir este oásis que é a Rádio Rio de Janeiro. Desde já desejo um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado a todos. O nome dela é Kátia Michele. Kátia, que beleza, um oásis que você faz a imagem de um oásis. Olha, eu vou dizer, realmente podemos assimilar a imagem da Rádio Rio de Janeiro de um oásis, porque aqui na rádio você sabe. Talvez seja a única rádio que toda a família pode ouvir. Desencarnou na última quinta-feira, às 19 horas, o conselheiro da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, Agadir Teixeira Torres. Foi um dos fundadores da Rádio Rio de Janeiro, diretor em diversas administrações e também diretor da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Desencarnou com 96 anos de idade. O sepultamento do corpo ocorreu na sexta-feira, às 14 horas, no Memorial do Carmo, no Caju. Ao nosso querido companheiro, receba a nossa gratidão por tudo quanto fez ao lado de Geraldo de Aquino pela nossa Rádio Rio de Janeiro. Estes são os votos da diretoria desta emissora a todos os seus familiares. E Clube da Fraternidade, vocês sabem, né? Nós temos que falar também daqueles que fizeram a sua inscrição. Chegamos a 5.708 inscritos. Olha, falta tão pouco para acabar dezembro. E eu acho que, infelizmente, não vamos chegar nos 6 mil inscritos. Ainda não foi esse ano. Esse era o objetivo do ano passado, de 2008. Chegarmos a 6 mil. Era o objetivo de 2009, chegarmos a 6 mil. Continuamos com 5.708. Provavelmente não vamos chegar. Agora, Deus é que sabe. Deus é que sabe. Na semana passada eu fiz um apelo a cada um dos ouvintes da emissora da Fraternidade, perguntando por quê. Por quê que você, que ouve a Rádio Rio de Janeiro, ainda não teve a oportunidade de se filiar ao Clube da Fraternidade? Uma ajuda mínima de R$10. Por quê? O que falta para que você junte fileiras aqui com a emissora da Fraternidade, seja mais um dos inscritos aqui da emissora da Fraternidade? O que falta? O que mais a rádio precisa fazer para demonstrar a sua importância para o mundo? Você viu, acabei de ler o e-mail da Michelle, Kátia Michelle, lá dos Estados Unidos. Como ela está ouvindo a gravação do livro Nosso Lar, que está em nosso site, você pode ouvir de graça. Entra lá e ouve de graça. Está reformando a vida dela. Como reforma a nossa vida diariamente? Por quê? Eu não posso exigir que ninguém ajude a Rádio Rio de Janeiro e nunca faremos isso. Essa não é a missão da rádio. A gente pode pedir. Então, semana passada eu fiz isso. Pedi e perguntei. Por quê? Por que que você, que é espírita, frequenta uma casa espírita, ouve a Rádio Rio de Janeiro e ainda não ajuda a emissora da Fraternidade? Ah, mas para que ajudar a Rádio Rio de Janeiro? Exatamente pelo motivo de saber que você está levando o conhecimento da doutrina espírita a centenas de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Pela internet nós vamos para o mundo inteiro. Somos ouvidos em vários países, nos 5 continentes. Esse é o valor de ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Muitas vezes nós pegamos o nosso dinheiro e investimos em coisas fúteis, né? Eu faço isso, todos, ou pelo menos a maioria faz isso, e a gente não lembra de ajudar a emissora da Fraternidade. Então eu faço aqui um outro apelo. Não sei, são 5.700. Então faltam 300, na verdade, 300, vamos arredondar, 300 pessoas para entrar de hoje, dia 13, até o dia 30, para quando chegarmos aos 6 mil inscritos no Clube da Fraternidade. E por que que queremos 6 mil? Para conseguirmos a nossa autossuficiência financeira. Isso nos ajuda a levar a rádio sem ficar pedindo tanta ajuda a vocês que já nos ajudam. Agora, você que já nos ajuda, por favor, nós não queremos que você ajude além do que você pode. Nós queremos é acordar o coração daquele que ouve a rádio, pode ajudar, não aquele que não pode ajudar, está com problema financeiro. Nós queremos falar, tocar o coração daquele que ouve a rádio, você sim, ouve a rádio, conhece a rádio já há bastante tempo e nunca teve chance de ajudar. Como? Pega o telefone agora, 2478-1400. 2478-1400 ou 2461-1400. 2461-1400. Deixe o seu nome e telefone, que na segunda-feira os nossos funcionários vão entrar em contato com você. Mas se o telefone estiver dando ocupado, você pode fazer isso pela internet. Entre no nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Preencha os seus dados lá no Clube da Fraternidade. Só que, atenção, internautas, para você se inscrever pela internet, você faz a inscrição, dá o ok e você recebe uma confirmação de que você fez a inscrição no seu e-mail. Você tem que abrir a sua caixa de e-mail e clicar lá nesse e-mail para confirmar a inscrição. Porque se nós não recebemos de volta o seu ok, a sua inscrição fica pendente. Atenção, você que fez a inscrição no Clube da Fraternidade nas últimas 3 semanas, fez a inscrição, deu ok, mas não voltou lá na sua caixa de correio para ver o retorno lá do nosso e-mail. O retorno do e-mail é exatamente para confirmar se foi você mesmo que fez a inscrição. Porque qualquer pessoa poderia entrar no site da rádio e dizer que fulano de tal quer doar, bota um e-mail lá de uma pessoa que ele nem conhece. Desta forma, nós estamos protegendo a informação. Então é preciso que você confirme o recebimento do e-mail que você realmente quer ajudar. Mas vamos lá. Através da internet, essa semana, de 30 a 11, foram 26 inscritos. Olha, gente, 26 inscritos. Acho que não vai ter nem tempo para ler tudo. Vamos ver. Temos aqui a Luciana de Azevedo, do Icaraí. A Vera Kizak, de Brasília. Jeová Gomes de Menezes, de Santíssimo. Maria de Fátima Souza de Lemos, de Nilópolis. Elizabeth Uribe, do Engenho de Dentro. José Marcos de Souza, de João Pessoa. José Ribeiro da Silva, do Centro. Kátia Fernandes da Silva, da Tijuca. Renata Cabral Ribeiro, do Fonseca. Anete Peguion, Jardim Paulista. Márcio Silva, de Novo Hamburgo. Ana Cláudia Menezes Nogueira Pereira, de Mesquita. Sebastião Minari Filho, de Porto Velho. Cleusa Vaz Gouveia, do Engenho de Dentro. Celso Barreto dos Santos, da Vila da Penha. Renato Brito James, da Freguesia. Flávio Bento de Faria, de Higienópolis. José Carlos Rodrigues Silva, de Duque de Caxias. João Batista dos Santos, de Ouro Branco. Olha, gente, Ouro Branco. José Ricardo Novaes Reis, Duque de Caxias. Jussara Tavares da Rocha, de Irajá. João Carlos Veras, do Mar de Espanha, Minas Gerais. Salvador Acruche Pinheiro, de São Gonçalo. Ricardo Romualdo Favaco Magalhães, de Campo Grande. Sérgio Amaral Oliveira, da Tijuca. E Antônio César Guimarães de Viçosa, Minas Gerais. Todos esses fizeram a sua inscrição pela internet, no site novo. Vamos aos inscritos pelo telefone. Esses telefones que eu acabei de dar. Sônia Regina Vieira de Melo, São Gonçalo. Lucília Rosa Farias de França, do Meia. Bárbara Cristina de Melo Chese, Realengo. Pedro de Carmo Correia, de Alcântara. Alexandre de Jesus Paraíso, de Duque de Caxias. Ana Maria Sampaio Souza, de Copacabana. Aurélio José da Rocha, de Nova Cidade. João Pinto Leal, de Ibicaraí. Eu nem sei se é Ibicaraí mesmo ou se é Icaraí. Adriano Oliveira Alves, de Del Castilho. Esses foram os inscritos pelo telefone. Olha, eu só quero muito agradecer a todos vocês por terem feito suas inscrições. Foram 26 inscritos pela internet e 10 por telefone. A pergunta é, por quê? Você sabe a resposta. E nós só temos que aguardar a sua ligação, o seu e-mail. Existem várias formas de fazer a sua inscrição. Você pode simplesmente mandar um e-mail agora. Não precisa nem entrar no site. Basta você mandar um e-mail para clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br dizendo assim, meu nome é nome completo, telefone de contato, quero participar do Clube da Fraternidade. Os nossos funcionários vão entrar em contato com vocês. Mas olha, estamos nos aproximando do final do ano, né? Vocês sabem muito bem disso. E eu desejo a vocês muita paz. Pensem bem antes de sair por aí, né? Gastando tudo que ganharam do 13º. Lembre que ainda tem mês de janeiro, fevereiro, né? Os meses continuam. Um grande abraço a todos. Desejo muita paz no coração de vocês. E pensem sempre numa forma de ajudar alguém nesse Natal. É uma coisa que mexe com o coração de todos nós. Um forte abraço. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro.